Ok, então pode estar aqui, ó, 23 de janeiro, ligando agora 210, 3174. Salvador, boa tarde, então 8001 no Livrona, Taxi Golf. 8001, tem táxi aprovada via Alfa, reporte para ingresso no táxi, correção, 8001 tem táxi aprovada via Alfa e Juliette para o portão 11, senhor, portão 11. Relativo, Alfa e Juliette até o portão 11, então 8001. Vitor Mike Quebec, para Sierra November, Vitor Bravo, qual nível, senhor? Abatangu, escrito Ellen Mike, forma indicada. Sente, senhor, mil pés, número 2 para Copa Quebec, guarde coisa no som. Whisky Kelly Mike, na escuta do controle Salvador. Sim, te informe a indicada do Whisky Kelly Mike. Sim, tem condições de manter a presente velocidade até mais próximo da final do zero? Sim. Tive frequência para coordenação, reporte no regresso, Papá Romeu Lima. O Rumba 25 está avistando o tráfego na final do ano zero. Rumba 25, visual. Após a passagem do tráfego, é um Boeing da Gol. Após o pouso da aeronave, a linha mantém no 1-0, agilizando. Bomba 25, vai alinhar e manter após a passagem do Gol. Muita presença e velocidade, eu escutei ali, Mike. Alteração para sequenciamento, curva esquerda, pro A0 ou no 0. Seu limite é a radial 280 de Salvador. Para 3174. Extensão esquerda 00, educação 280 de Salvador, 3174. Deixando para o 040. Bravo, Kilo Papá. Nível de voo 360, autorizado a Whisky 58. Decola da pista 10. Primeira curva à direita, saída Gole. Transição Gonza, controle 19 decimal 8, aciona 5066, azul 4061. Azul 4061, autorizado Campinas, 2360, via Upperwish 58, decola da 10 com curva direita, saída Gole, transição Gonza, controle 19 decimal 8, transponder 5066, 4061. 5066, cotejamento correto, azul 4061, chame pronto para o posto de acionamento, confirme somente seu portão. 94061, gate 9. Copiado 09. Papa Tango Vitor Mike Quebec, pronto para cópia? Papa Tango Vitor Mike Quebec, Salvador para Sierra November Vitor Bravo, mil pés direto, aprovado. Decola da pista no 7, primeira curva à direita no corredor axé, controle 119 decimal 8, aciona 0161, Vitor Mike Quebec. Tango Hotel Lima Hotel, aciona transponder 0137. Mantenha os corredores visuais a 500 pés. Reporte na vertical de fora da barra. Hotel Lima Hotel. Para acionamento, táxi e decolagem, chame torre frequência 18 decimal 612. Confirme somente seu portão. Sete a bordo, sente senhor, bom voo. Não, pô, Papa Tango Hotel e Motel. 4, táxi via Alfa, reporte para ingresso, táxi aqui, senhor. via Alfa, retornará para o ingresso no taxi 3174, autorizado voar direto de Serra Vitor 366, desça para 2.500 pés, Kennedy no 0 no 5, reporte estabilizado, TAM 3174. Reduza a velocidade para 1.70 nós. Eficiente, mal no Serra, Vitor 366, descendo para 2.500, reduz a velocidade de 1.70, reporte estabilizado, 3174. Patango Whisky Charlie Mike, complete final LS1 Glide da 1-0, Torre 1 no 8, decimal 6. Boa. Controle Salvador, Romba 25. Pressão 0, senhor? Negativo. Negativo, senhor, de grato. Nada. Parar no 090. Salvador Azul 4061 no gate 9, pushback acionamento. Portão 9, senhor, aprovado, push acionamento. Chame táxi Azul 4061. Vai chamar táxi 4061. Triplo Papá Romeu Lima, prossiga. Papá Romeu Lima pro regresso. Gente, mantém a linha do litoral, corredor Axé, reporte na vertical da de Paripe, Papá Romeu Lima. Corrigindo, Parque Pituaçu, triplo Papá Romeu Lima. Papá, papá, papá Romeu Lima, mantenha, corredor Axé, reporte, no, através do Parque Pituaçu, Romeu Lima. Taxiway Kilo, parte 3. Reporte para ingresso no parte principal, gol no 754. Kilo, parte 3, reportará para ingresso no parte principal, gol. Falando com o efetual RNAV da 1-0, gol no 941. Gente, após o TAP, autorizado é aviso 366, gol no 941. TAP 366, gol no 941. Gente. Sam 3216, solo aos 31, livre à direita, time solo 121 decimal 9. Livre à direita, 1219, 3216. Reporta através do Parque Pituaçu em condições visuais, Romeu Lima. Chamando Pituaçu, Lima. E táxi aprovado via Alfa, reporte para ingresso, táxi de Aquilo, senhor. Alfa até Aquilo, tomará para ingresso. Autorizado a acionar, reporte táxi. Para táxi, Quebec. Quebec, Quebec, 040, será coordenado, sim. Provável, colhe após direto, aguarde coordenação. Informação agora é Yankee. Yankee, Charlie Mike, cheio de trem, autorizado pouso pista no 0, vento 180 graus e no 3 nós, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Graus, 1.3 nós. Hotel Lima Hotel, mude seu transponder para 0137 e para ingresso circuito de tráfego Torre 1 no 8 decimal 6, Hotel Lima Hotel. Gente, estacionado 0137, como recebe aí, senhora? 5/5. Mas o transponder, qual o código está recebendo? Recebendo 2137. 2137, correção. Marião. TAM 3216, autorizado ingresso naquilo. O reporte para ingresso, parte principal, TAM 3216. Para o parte principal, reportado. Para ingresso. táxi azul 4061, POB 104, 5 horas e 15, alterna com... Azul 4061, copiado no 04, a bordo, confirma as outras informações? 04, 5 horas e 15, alterna com 5, 4061. O hotel Limatel já avisou, senhora, 2 minutos fora. Hotel Limatel, para ingresso circuito Torre 1 no 8, decimal 6. Transferindo, agradeço, uma boa tarde. Controle, eu tirei pro Papá Romeu Lima, já não trava esse espaço do senhor. Triplo Papá Romeu Lima, para ingresso circuito de tráfego, Torre 1 no 8, decimal 6. 386. Comandante 5 solicita livrar algumas formações aqui durante a subida. Entendi, diga a proa aí por quantas milhas rumba 25? 10 milhas pro rumba 25. Qual proa? Controle igual no 941, pode voar e SAP e evitar formações, meu direito. Autorizado, gol no 941, no ITAP, após Terra Vico 1366. Desça via para 2500 pés, QNH 1015, responsabilizado. Cliente, voa ITAP, descendo 2500 pés, 1015, após 1366, responsabilizado, 941. 125, informe a proa. Boa, aguarde para cruzamento do eixo da 1735. Positivo, agora. Usado o portão 02 agora, senhor. 02, obrigado. Whisky Charlie Mike no passe 3 para Guarulhos. Confirme nível. É o 100, cara. Mas então, irmão, ainda vou descarregar. O plano é para mais tarde, desculpa aí. Confirme, Whisky Charlie Mike, vou pedir a transição agora na Centena Guarulhos. Negativo, senhor. O Whisky Charlie Mike acabou de pousar na parte de cima para o passe 3. Copiado, senhor. Tem táxi aprovado até o passe 3. Alfa Kilo. Alfa Kilo, o Whisky Charlie Mike. Já te chamo já para a copa. Dato. Azul 25, que informou para o controle? Azul 4082, pequeno adesivo à esquerda. A ProGTAP evitaria formação, está autorizado. Cliente, Azul 4082, reduz a velocidade para 230 nós, autorizado direto TAP. Desça para nível 050. 050 TAP, reduzido. 5 estacional e frequência. Mike Quebec, pode ser pronto. Vitor Mike Quebec, aguarde para ingresso. Mike Quebec. Oi, Salvador, boa tarde. 3174, passou o serviço 372, baixar travado. Outra vez só a portadora. Cheque tem atualizado pouso pista 10, vento 160 graus, 15 nós, cabeceira deslocada no 1.200 metros. Informa tem um helicóptero para pouso sobre a cabeceira 35, não interfere com o seu pouso. Ok, gente, já estamos baixado travado, prosseguindo o pouso para 10, 102.200 metros, e do helicóptero na 35, tá? 3174. Decola da pista 17, primeira curva à direita, saída da El, após direto. Controle 1 no 9, decimal 8. Aciona 5057, Papatango Kilo, Quebec Serra. 5050, copiado Serra, para acionamento, táxi, decolagem, chame torre, frequência 1 no 8, decimal meia dúzia. Tem um bom voo, Serra. Azul 4061, autorizado ingresso na Delta. Para ingresso decolagem, chame torre frequência 1 no 8, decimal meia dúzia. Ajuste no 0 no 5, bom voo, senhor. Para decolagem, 18, meia dúzia. Ajustado no 0 no 5, azul 4061. Salvador, azul 4061, ponto espera via Delta. 4061, mantém ponto de espera Delta. Eu ponto de espera, 4061. Salvador de Quilo, Quebec Serra, empate com estacionamento. Quilo, Quebec Serra, confio em empate? Sim, senhor. Autorizado, estacionamento, repasse para o táxi. Voltar para o táxi, Quilo, Quebec Serra. 25, aguardando. Meu Lima, com 0 salas 39, ao estacionar ali, frequência, pato da Bata. Meu Lima, já na Bata. Vitor Mike, vai autorizado, ingresso, aposta alinhado, cabeceira 17. Azul 4061, autorizado alinhar e manter cabeceira deslocada no 10. Autorizado alinhar e manter cabeceira deslocada no 0, azul 4061. 5 autorizado, nível 1-1-0. Rouba 25, subindo para 1-1-0, grato. Salas 39, livre à direita, em solo 121, décimo 9. 129, até já. Barulho, táxi, Quilo, autorizado, táxi via papai, reporte para ingresso, pista no 7. Voltará para ingresso no 7, Quilo, Quebec. Toma aqui, Quebec, Quebec, autorizado, decolar, pista no 7, vento 1970 graus, 149. 74, boa tarde, táxi aprovado via Alfa. E Juliette, para o portão 04, 3174. Alfa Juliette, para o 04, 3174. Azul 4061. Reautorizado nível 040. 40, o 4082. Vitor Mike Quebec decolou aos 41 no chame controle 119.8. 19.8, Quebec. Rua 25, confirme, realizando novos desvios. Afirmativo, Rua 25, está livrando algumas formações aqui e já está atingindo o nível 110. Gente, vai manter essa prova quantas milhas? 20 milhas, Rua 25. Gente, Rua 25. Olhe, boa tarde, azul 4061. Sim, né? Podia dar stand-by no seu transponder. 360 na Guali. No 941 e azul 4082. Informo que chuva leve sobre o campo e a pista está molhada. Gente, o 941 vai passar agora o Serra Vitor 366. 941, completo final R-Nave, torre 1 no 8, decimal 6. Completa torre 386, igual no 941. Azul 4082, reduz a velocidade para 1970 nós, autorizado 2500 pés, QNH no 0 no 5, reporte estabilizado, Serra Vitor 366, azul 4082. 2500, já está reduzido e reportará o 366. 015, os primeiros 1.200 metros fechados devido a obras. Gente, vai reportar a Serra Vitor 372, igual 941. Eu estive informo, chuva leve no aeródromo. Exato. Como é que você é, não tem posição? Foxtrot 41, pronto para cópia. Pronto para cópia. 7741, Salvador para Sierra Bravo, Gol Romeu, nível de voo 340 autorizado, Superior Whisky 50, decola da pistão no zero, com primeira curva à direita, saída da EL, transição de NER, controle 1 no 9 decimal 8, transponder 5062, Webjet 6741. Web 6741, autorizado 340 Guarulhos, conforme a Perwisk 50. Dael de Nero, decola da 1-0 com primeira curva à direita, controle de saída 1-9-1 e transponder 5062. O controle opera em 119.8, senhor. Fora isso, protegimento correto. Portão 05, chame pronto para o puxo acionamento. 119.8, perdão. Estamos no portão 5, chamo para pushback e acionamento. Afirmativo. Obrigado. Quilo Quebec Serra, decolou de 43, chama o controle 119.8. Trando 98, Quilo Quebec Serra. Salvador, boa tarde. Papatão, Quilo Quebec Serra, decolada a sua escuta. Papatão, Quilo Quebec Serra, contato radar na decolagem. Autorizado direto Siri, suba nível 040. Direto Siri 040, Quilo Quebec Serra. Romba 25, mantenha nível 110, chame Centro Recife em 12685, alterne 12545, Romba 25. Autorizado pouso pistão 0, vento 1,60 graus, 1,3 nós, cabeceira deslocada. Tente, baixado travado, visual livre pouso na 0, voo no 941. Do 4082, redução para aproximação. Chame torre 1 no 8 decimal 6, do 4082. 18.6, o 4082. Zero meia uno, chame Centro Recife 1288, alterne 13325. 1288, 13325, boa tarde. Torre 18.4082. Firme aeronave, chamou torre? É o azul 4082, a 2 milhas do 372. Seu 4082, informa chuva leve sobre o campo, cabeceira deslocada no mínimo de 200 metros, aguarde pista livre. Papatango, Uísque, Bravo, Zulu, prossiga. Boa tarde, senhores. Decolou de Utinga, Serra Novena, no Paulo Sangue, está na 305, 48 milhas de Salvador, radial 300, é o papasta acreditado, está no estado da Costa do Tempo, está presente no informação Zulu. Papatango, Uísque, Bravo, Zulu, acione transponder 0147, mantenha-se em condições visuais, reporte no ideal descida. 0147, reportará no ideal descida, Uísque, Bravo, Zulu. Controle Salvador, uma boa, Gol 600, passam 80 até 150, maré, formação X-Ray. Gol no 600, acione a identificação, autorizado a chegada a mare, desça para nível 050. 050, solicita RNAV 10, 160. Gente, após a etapa será autorizado o gol no 600. Gente, 1-0. Trelho, Vitor Maquedec, pelo que está retorno. Batango Victor Mike Quebec, mantém o corredor axé, mil pés, Reportando através do Parque Pituaçu. 7, reportará no através do Parque Pituaçu. Correção, 1941, táxi via alta, reporte para ingresso no táxi Juliette. Juliette, reportará 1941. Mike Quebec, suba para 1500 pés, reporte através do Parque Pituaçu. Informe, vai retornar para Salvador por causa de condições meteorológicas? Somos Salvador, web 6741. Pushback acionamento, portão 5. Autorizado no 5, senhor. Chame táxi 6741. Tem livre pushback acionamento, chama para o táxi, web 6741. Mesmo, Bravo. Sim, te informe, vai pousar na pista 17 ou vai prosseguir para 10? A chuva da informação do Lu, ela permanece leve ou aumentou? Permanece chuva leve, isso, Bravo. Vai prosseguir Interlagos para 17. Gente, desça para 1500 pés, que negar em Salvador no 0, no 5, vou ir direto para a rotatória, reporte na rotatória visual com campo, isso que o Bravo Zulu. Gente, autorizado a rotatória, vai precisar de direto de vida. Gente. Controle, o Vitor Maquiabec, através do Parque Pituaçu, solicita se possível pousar na 35. Tomás Quebec, prossiga para o farol de Tapuã, mantenha-me escuta, aguarde coordenação. Victor Mike Quebec, para ingresso, circuito de tráfego, Torre 1 no 8.6. Victor Mike Quebec. 8.6, Quebec. Corre o Papatango, Victor Mike Quebec. Victor Mike Quebec, forma o vento 180 graus no 1-9, pousa na 35, senhor? É, solicita se possível, pousa na 35. Sim, autorizado. Reporte girando base para. Girando base para a esquerda para 35. Eu vou parar girando base, o Quebec. Passaram para a barra 4082, boa tarde. Táxi via alta, reporte para ingresso para aquilo, senhor. Táxi via alta, vou botar para ingresso para aquilo, 4082. X-ray. Gol 1941, não tem condições de utilizar para ingresso na Taxi Índia, portão 03. Gente, Índia até o 06, o gol do 941. Negativo, senhor, 03, 123. Ah, gente, Índia até o 3, o gol 941. Controle Salvador, tá 3566, Cinti da X-ray. 3566, tem uma identificação autorizada chegada à mão, desse mantém inicialmente nível 070. A mão 070, tá 3566. Salvador, boa tarde, voo no 697. Voo no 697, ação de identificação autorizada chegada a BONF. Desse mantenha nível 080. BONF na 080, vai fazer o RNAV, ok? Entendi. O gol 600 está passando a posição Mária, solicita para seguir após etapa para o Serra Vitor